galera? Quero nem saber. Pode dar em cima que eu tô tranquilo. Ela chega vaidosa e sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. Ela dança com swing diferente, vai pra trás e vai pra frente, vai descendo devagar. Essa gata tem um jogo de cintura, é uma uva bem madura e a galera quer provar. O vagabundo tá na rua da amargura, anda cheio de fissura, mas sou eu que vou pegar. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho. Espaço, invadir o meu pedaço, mas não vou dar mole não. Já andaram rastreando meu caminho pra saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião. Tão querendo me vencer pelo cansaço pra saber o que que eu faço, mas quem falha é vacilão. O tempero tem amor e tem carinho, eu vou comendo bem quietinho pra não dar indigestão. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Ela chega vaidosa e sorridente, todo logo sente seu perfume pelo ar. Ela dança com swing diferente, vai pra trás e vai pra frente, vai descendo devagar. Essa gata tem um jogo de cintura, é uma uva bem madura e a galera quer provar. O vagabundo tá na rua da amargura, anda cheio de fissura, mas sou eu que vou pegar. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho. O meu pedaço, mas não vou dar mole não. Já andaram rastreando meu caminho pra saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião. Tão querendo me vencer pelo cansaço pra saber o que é que eu faço, mas quem fala é vacilão. O tempero tem amor e tem carinho, eu vou comendo bem quietinho pra não dar indigestão. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho. Falei, ela é minha e não adianta. Sou eu que vou levar.